Saudações, ouvintes a todos. Eu sou Conrado da Cássia e está começando mais um Periscatio. Hoje é sério, né? Hoje a porra ficou séria. Hoje não tem muita palhaçada. Clima de perplexidade. Eu admito para vocês que eu ainda estou tentando organizar minhas ideias diante de tantos acontecimentos aí em tão pouco tempo. Há menos de 24 horas atrás estava tudo certo, né? A perspectiva era ganhar do Bahia, continuar ganhando ponto, montando o time para o ano que vem, time em ascensão, e de repente acontece tudo isso. De longe, sem ter... sem poder circular lá pela academia de futebol, dá pra gente teorizar pra cacete, mas é tudo maluquice, né? É tudo coisa de torcedor, é tudo coisa de... Rapaziada, ó, questão de ordem aqui. Tentem não fazer perguntas nesses 10, 15 minutos iniciais, porque eu vou fazer fazer uma introdução. E eu não vou ler, não vou conseguir ler e vai acabar se perdendo. Então guardem, tá? E aí vocês começam, tá? Quando der 10, 15 minutos, vocês começam a descarregar. Então o que eu estava falando é o seguinte. As primeiras notícias que a gente tem logo depois da demissão do Cuca já dá uma dica do que pode estar acontecendo. Tá? Ou do que estava acontecendo. E também alguns detalhezinhos que cercaram o jogo de ontem. Então, eu vou teorizar aqui com vocês, vou dar minha contribuição aí para as maluquices. E a gente vai fazer umas maluquices juntos aqui para ver se faz algum sentido. Mas antes da gente falar da demissão do Cuca e dessas teorias, eu queria falar um pouquinho sobre o jogo. A gente teve 20 minutos muito bons. Muito bons. Até os 20 minutos do primeiro tempo já estava 1-0 e o Palmeiras arregaçando com o Bahia. Estamos de acordo até aqui ou não? Inclusive, tem registros em Twitter, em WhatsApp, de que como o Palmeiras jogou mal do meio para frente no primeiro tempo, e só que estava ganhando de 2-0 e tomou um gol no final de cabeça, um gol de escanteio, quer dizer, era para virar 2-0. Boa parte da nossa torcida, putíssima com a imprensa, porque a imprensa estava criticando a parte ruim do primeiro tempo e não falando bem da parte boa. Quer dizer, jogamos bem o primeiro tempo, uma parte, jogamos mal uma parte, e a imprensa desceu o cacete, né? O pessoal que estava fazendo a transmissão, né? Especificamente o pessoal do Sport TV, do Premier. Desceu o cacete no Palmeiras, sem dar o mérito de que jogou muito bem na primeira metade. Então, qual era o verdadeiro Palmeiras? É o Palmeiras que jogou 20 minutos bem pra cacete ou o Palmeiras que não jogou tão bem o restante do jogo, né? Ou o restante do primeiro tempo? Porque daí o segundo tempo foi outra coisa. Então, aí eu já queria começar a falar com vocês sobre o trabalho do Cuca. O trabalho do Cuca. Para mim, o reflexo do trabalho do Cuca era... Não dá para separar, tá? Então, a primeira parte, a parte que jogou bem, é reflexo do trabalho do Cuca, e a parte que jogou mal é reflexo do trabalho do Cuca. Então, não acho que era para demitir, embora não estivesse satisfeito com o trabalho dele. Mas essa é uma impressão de quem está de fora. Então vamos lá, eu vou ligar essas pontas aí. Eu tô jogando pontas e eu vou amarrar isso aí daqui a pouquinho. Tô tentando organizar minhas ideias ainda, tá? Então às vezes se ficar meio confuso, eu quero que vocês me desculpem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Você tinha uma parte que estava... Eu acho que está bem encaminhada, que é a parte ofensiva. Tá? Palmeiras, quando tá com a bola, tá fluindo o jogo. Tem coisa para melhorar? Tem. Os centroavantes não funcionam? Não funcionam. Mas, bem ou mal, A gente é o terceiro melhor ataque do campeonato. Podia ser o primeiro, disparado. Isso é outra coisa. Mas não está mal, não está ruim. Está sendo suficiente para pegar o Bahia em casa e fazer 2-0 no primeiro tempo. A transição defensiva, quando perde a bola, a recomposição, que se chama hoje, né? Que se costuma falar hoje, está com muitas falhas, principalmente do lado esquerdo. Isso é coisa que precisa melhorar, mas precisa melhorar quando você tiver peças melhores. O Thiago Santos teve uma queda técnica terrível. De alguns jogos para cá, o Thiago Santos está jogando muito mal e ele é o cara que faz do lado esquerdo. O Egídio, a gente não precisa falar, né? E o Juninho é um cara que, se ele não estiver bem protegido, parece que ele não joga bem. Ele joga bem quando ele está bem protegido. É mais fácil, claro, né? Mas, enfim, isso é coisa para a gente pensar depois. Mas isso daí, não é, para mim, não é suficiente para interromper o trabalho do Cuca. Então, aí eu vou trabalhar em outra camada agora. O que, que minou o trabalho do Cuca? Alguns sinaizinhos. Um sinal antes e durante o jogo. Chamou o Felipe Melo. Depois de tudo que aconteceu, ele chamou o Felipe Melo. Para mim, isso é sinal que ele estava vendo que a batata dele estava assando. E foi pressão. Então, ele deve ter chamado o Cuquinha de lado e falou assim, se a gente não botar o Felipe Melo para jogar, a gente vai ser fritado na primeira chance. Então foi meio que um ato de desespero do Cuca, me parece. Então já entramos no campo das teorias, né? Teorias. Então, para mim, parece que o Cuca, para engolir um sapão, para ficar no Palmeiras, porque ele queria ficar no Palmeiras, para continuar no Palmeiras, ele engoliu o Felipe Melo, depois de tudo o que aconteceu. E calhou do Thiago Santos tomar uma bela de uma porrada, e tomou, não foi fingimento, não foi nada, foi bem claro o que aconteceu. O cara estava com dificuldade de respirar, tomou aqui na costela, né? Dói pra cacete. Porra, se ele não põe o Felipe Melo, né? Pô, machuca justo um volante, você tem que pôr o Felipe Melo. Pôs o Felipe Melo. O Felipe Melo fez o quê no jogo? Nada. Deu uns carrinhos. Né? Deu os carrinhos. Fez porra nenhuma. Tá? Aliás, foi depois que ele entrou, não por culpa dele, mas coincidentemente, foi depois que ele entrou que o Bahia tomou conta do jogo. Vamos combinar que foi isso que rolou. Mas uma coisa que aconteceu depois da demissão do Cuca começa a me deixar muito claro que a batata dele já estava assada e estavam só esperando uma desculpa. O Roger Guedes foi afastado. Não é que ele foi afastado formalmente, mas deram um nome bonito ali para o afastamento dele. Então fica claro que ele era peixinho do Cuca. Fica claro na teoria louca, né? Nada que eu estou falando aqui é fato. Repito, não estou vendo lá de perto, não tem informação de ninguém. Eu estou só ligando os pontos, né? Encaixando as peças. Então, assim, é só o Cuca cair que cai o Roger Guedes? É lógico que uma coisa tem a ver com outra, né? E aí entra toda uma questão que a gente ouve dos setoristas, que o grupo não gostava do Roger Guedes, ele não encaixou no grupo. Então, ele teve um problema direto com o Felipe Melo. Então, hoje, quem está com a setinha para cima? Sobe, Felipe Melo. Desce, Roger Guedes. Né? Coincidentemente, após o Cuca, que era, ao que tudo indica, o cara que segurava todas as pontas do Roger Guedes. Agora, vamos ver os números do Roger Guedes. Ele está entre os líderes em gols, em assistências, em dribles, em tudo de estatística positiva do Palmeiras, até em jogos, né? Ele está entre os líderes, Roger Guedes. Então, ele é um cara que ele pode não ser o Edmundo, mas é um cara que era bem útil, bem importante nesse elenco. Só que ele estava com problemas de relacionamento, ao que tudo indica. Tá, tem aquela história do trote, que engoliram, né? Que ele rasgou, que ele ficou putinho. Então, é uma série de coisas que são colocadas na mesa que a gente tenta encaixar as peças. Então, tudo me faz crer que... segure aí as perguntas ainda, ainda tenho coisa para falar, tá? Daqui a pouco eu abro. Tá? Segure aí, senão eu vou perder. Então, ao que tudo indica, a cama já estava feita. Tá? E eles estavam precisando só de um... uma desculpa, de um gatilho para queimar o Cuca. Por que que esse filme, teoricamente, já estava queimado? Por que que essa cama já estava feita? Provavelmente por falta de confiança que pode ter partido dos jogadores. Tá? Então, é aquela história. Jogador, quando quer queimar treinador, não tem quem segure. Então, assim, volto a falar. Eu manteria. Naquela velha teoria que treinador precisa de tempo para desenvolver, o caminho parece que estava indo, mais lento do que a gente gostaria, igual o Eduardo Batista, estava indo mais lento do que a gente queria. Mas estava indo. Mas... vocês devem se lembrar, quem costuma acompanhar os programas que a gente faz aqui, vocês devem se lembrar. Lá por agosto, julho ou agosto, eu falei assim, Cuca tem até outubro para fazer esse time jogar. Por que até outubro? Vocês lembram disso? Vocês lembram que eu falei isso? E eu sustento isso. Eu sustento o que eu falei antes. Vou manter a coerência aqui e vou explicar por quê. Se tem uma hora para trocar, é agora. Não tinha que esperar janeiro para trocar. Porque a gente ainda não começou a fechar jogador para o ano que vem. Então, se é para trocar, se é para mandar o Cuca embora, que seja agora. Então, estou com a diretoria nessa. Não sei se era necessário. Tá? Eu tinha sérias dúvidas se o Cuca estava no caminho certo, ia ou não. Parece que ia. É aquela coisa de otimismo. A gente quer acreditar que está indo. Mas tinha muita coisa errada no time. Mesmo assim, estava lá entre... está na zona de Libertadores, está entre as melhores campanhas, estava fazendo um segundo turno razoável, podia estar melhor, era para estar melhor. Mas era uma questão de dar um encaixe. Por exemplo, o jogo de ontem era para ter ganho. Facilmente. Era um jogo ganho. Tomamos um gol depois dos 40. Nós tomamos um gol depois dos 40 contra o Barcelona. Nós tomamos um gol depois dos 40 contra o Vasco. Nós tomamos um gol depois dos 40 contra o Cruzeiro. Eliminação de Copa do Brasil, eliminação de Libertadores e ontem praticamente eliminação concreta do Brasileiro. Tudo com um gol depois dos 40. Isso daí é tática, gente. Isso aí é trabalho. É culpa do técnico? É. Mas não é aquela coisa do desenvolvimento tático-técnico do time. É coisa de malandragem. Você não toma gol depois dos 40, se você está com o resultado que te interessa. Você não toma gol. Se você é um time grande, você tem a camisa com o peso que tem a do Palmeiras, você não toma gol depois dos 40. Por que que toma gol depois dos 40? Porque é um time cabaço. É um time bobão. Isso não tem a ver com o trabalho que o técnico para e tem que pensar. Tem a ver com aquela malandragem de campo. Sabe? Que às vezes eu acho que falta pro Cuca, embora ele tenha sido atleta dos mais malandros, por sinal. No bom sentido da malandragem. Sabe? Catimba. Ou pega a bola. Faz o bobinho. Bola é no nosso pé. Uma coisa é assim, bola no nosso pé. A gente toca a bola, a gente vai para o ataque, a gente dá o contra-ataque para os outros. Outra coisa é você é bola no nosso pé com o time postado na defesa. Não quero mais jogar. Só vou fazer a bola rodar. Faz a bola rodar. Cava falta. Cava lateral, cava escanteio. Não deixa mais ter jogo depois dos 35 se você tem o resultado. Isso é... foi o que o Cruzeiro fez quando a gente fez o terceiro gol. Quando estava 0-3, fomos para 3-3, era 20 do segundo tempo. O Cruzeiro falou, não, vamos tomar mais 5. Eles pararam o jogo. É isso que o Palmeiras tem que fazer quando está ganhando o jogo, faltando 10 minutos contra qualquer time. Não vai mais ter jogo. Vocês não vão fazer gol na gente. Está por um gol, vocês não vão mais fazer gol. Então isso aí não é tática, não é, sabe, plano, projeto, técnico. Isso é malandragem do jogo, caralho. Qualquer time sabe fazer. Então isso passa pelo elenco também. Passa pelo jogador. O Fernando Praz, vocês devem se lembrar, ele fez uma defesa, quando o Bahia começou a sapecar, 35, 36, ele fez uma puta de uma defesa e caiu e rolou. Porque ele viu que a coisa estava ficando feia. Tinha que todos os jogadores entrarem nessa pegada. Qualquer encostada cai e rola. Futebol, gente, futebol. Vamos jogar bola. Sabe? Precisa vir o gordinho da internet aqui ensinar essas coisas pros caras. Puta que pariu. Então essas coisas me deixam muito puto. Deu a deixa. Então aí começo a pensar, será que os jogadores já também não estavam no saco cheio? De ter que correr atrás de ponta, sabe? De marcação individual. Então é aí que eu quero chegar. Então, e agora? Agora só se fala em Mano Menezes. Mano Menezes, Mano Menezes, Mano Menezes, Mano Menezes. Gente, o Mano Menezes é um cara que ele é defensivo. Ele é aquela escola gaúcha. Né? Tudo bem, que o Cruzeiro até que tá jogando bem. Ele sabe fazer um trabalho de construção. Não é bobo. Só que não é o estilo de jogo que o palmeirense gosta. Então, se não começar a ganhar rápido, vai ter gritaria, encheção de saco, tudo de novo, e fora, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Olha, eu tenho sérias restrições à forma como ele trabalha, mas reconheço que ele pode vir a fazer um bom trabalho, se é que é ele que vai vir mesmo. Não vou cornetar, mas já deixo claro e registrado aqui minha apreensão diante desse nome. Qual seria outro nome? Por que estão falando em Mano? Porque tem uma treta lá no Cruzeiro. Alisson Franklin, Cuca é do Galo em 2018. Tá bom. Ele está falando que ele é Galo, ele manja lá dos Paranauê do Galo. Não estava definido, não, Alisson, desculpa. Não estava definido, não, porque... Porque ele podia ter deixado uma pontinha aberta ali, ó. Se rolar, eu tô aí. Isso aí eu acredito. Agora, que já estava fechado, duvido. Tá? Desculpa, duvido. Oswaldo acabou de chegar, né, você está falando. Mas então, o que eu estava falando, gente. Outubro é o prazo limite. E se era para mandar embora, tinha que ser agora. Então agora que venha o outro, que venha o Mano, ou que venha quem for. Quem é esse, se não for o Mano? Se não for o Mano, é quem? O Abel? Sabe? Uma situação difícil agora. Então tem que fechar rápido para já começar a pensar no projeto técnico do ano que vem, rápido. E já começar a treinar esse ano pro ano que vem. Enquanto eles estão se matando aí atrás de brasileiro, atrás de Libertadores, a gente tá na nossa. A gente tem só que fazer esses 11 jogos aí e ficar em quarto lugar, quinto se o Cruzeiro for um dos 5. Pegar a vaga direta. É o que sobrou pra gente, melancolicamente, tristemente. Mas ano que vem a gente volta a ser time favorito. Isso daí eu também não joguei toalha, não. Preocupado. Mas a gente sabe quanto o futebol é dinâmico. Então, fala 5 favoritos aí pro ano que vem. Pergunta para qualquer um. Não tem um filho da puta que não vai colocar o Palmeiras. Então, pronto. Tá? Então tá, senhores. Aberta a temporada de perguntas aqui. Eu vou... Olha, ó. Quem falou antes do Ed Pessini perdeu a pergunta porque eu não consigo voltar. Tá? Time cabaço bobão, nunca ouvi tanta verdade. É isso aí. Time cabaço, que não tem malícia. É isso aí. Samuel Figueira, não concordo. Contra o Bahia tem que ir para cima, meter 3, 4, 5 gols. Cara, eu acho que não é contra o Bahia. É contra qualquer um que esteja fragilizado dentro de campo, como estava o Bahia. Cara, quando a gente fez o segundo gol, o Bahia estava entregue. Era só enfiar um caminhão. Só que o Palmeiras, há muito tempo, não tem essa pegada. De enfiar 5, 6. Qual foi a última vez que o Palmeiras meteu 5 gols? Quem lembra? Se não me engano, foi um desses Botafogo da Paraíba aí, em jogo da Copa do Brasil. Jogo sério, jogo pra valer mesmo, jogo competitivo. Quando que o Palmeiras fez 5 gols? A última vez. Quantas vezes isso acontece por ano? Devia acontecer sempre. Eu sou a favor disso, igual você. Só que isso não tem acontecido e não acontece com o Cuca, não acontece com o Oswaldo, não acontece com o Marcelo, não acontece com ninguém. Sabe, o seu Ferreira está chateado aqui com o desempenho do time, o Cuca não correspondeu. Não acho, não. Acho que teve jogos bons, mas também concordo que ficou abaixo do que a gente já devia estar jogando. Tá? O Cuca está com 6 meses. Nos últimos 2 meses, ele teve tempo pra caralho pra treinar. Está com pouco desfalque. Então, era pra estar melhor. Era mesmo. Tá? Então, por isso que eu entendo o que a diretoria fez hoje. Tá? Já era tempo de mostrar a evolução. Então, lembra que eu falo que tem aquelas duas situações? Uma, quando perde o elenco. Duas, quando não evolui. Talvez tenha sido um misto das duas coisas. Com essa partida do Bahia. Pô, teve 12 dias. 12 dias. Depois da derrota para o Santos, para chegar e arregaçar o Bahia. Bahia desfalcado. Você deixa empatar. Tudo bem que o Palmeiras foi superior, né? Não muito, mas foi superior. E só deixou de ganhar porque foi cabaço, não foi por, né? Foi cabacice. Mas não interessa. Tinha que ter ganho. Sabe? Tinha que ter ganho. A cabacice demonstra que os jogadores talvez não estivessem correndo tudo que poderiam. Né? Talvez não sejam tão cabaços assim. Muita gente falando do Valentim. Né? Vamos falar sobre o Valentim. Eu tenho também uma séria apreensão contra a efetivação do Alberto Valentim. Por quê? Porque ele não é um cara que está sendo preparado para ser técnico. A função dele no Palmeiras é ser auxiliar, é ser o cara fixo, é ser o cara da comissão técnica permanente. É o cara que vai fazer sempre o... É o cara que vai ter o conhecimento mais profundo do elenco. É um cara para, sabe, a ideia de ter um cara como o Alberto Valentim é ter o mesmo cara fazendo a mesma função por 10, 15 anos. É o cara que vai conhecer todos os caminhos, todos os atalhos ali da academia de futebol. Sai técnico, entra técnico, sai jogador, entra jogador. Tá sempre aquela referência, a cara do Palmeiras. É para isso que ele, que existe a função que ele está desempenhando nesse momento. Então, ele não é um cara que está sendo treinado para ser técnico. Se for isso, aí ok. Mas até onde eu conheço, até onde eu sei, não é isso. A função dele é ser um esteio do Palmeiras, não importa quem seja o elenco, não importa quem seja a comissão técnica. Então, não acredito que o cara que está desempenhando essa função esteja preparado para assumir o comando técnico do Palmeiras de forma efetiva. Claro, interinamente é ele, sem dúvida nenhuma. Mas vejo com pouca confiança essa ideia de efetivar o cara. Muita gente cita o Jair do Botafogo, o Carille do Corinthians, o Zé Ricardo do Flamengo, né, como exemplos de auxiliares que foram efetivados e deu certo. Cara, não é porque acontece isso lá que vai acontecer aqui. a trajetória de cada um desses caras dentro dos respectivos clubes é distinta, né? Então, não quer dizer que vai dar certo nem que vai dar errado. Eu me prendo realmente na questão do cara estar se preparando para isso, estar sendo preparado para isso. E não me parece que é o caso. Eu não sei até que ponto o auxiliar técnico do Cuca era o Cuquinha. Com quem ele discutia tática, com quem, sabe? Era o Cuquinha, era o irmão dele. Então, eu não sei nem até que ponto o Roberto estava envolvido nessas questões técnicas. Então, eu vejo com, sabe, volto a dizer, guardado a distância, né? Porque eu não estou lá dentro. E aí volta aquela história do apadrinhamento, de chegar a 1.000 padrinhos, para eu me deem essa chance de ir lá dentro, gente, para ver essas coisas de perto. Porque daí eu chego aqui e falo tudo para vocês na real. Porque aqui eu estou falando tudo no achômetro, né? Então vamos lá, www.padrim.com/verdazo. Vamos chegar no 1.000. Me proporcionem isso para todos nós, não é para mim, é para todos nós. Né? Um cara, uma avó, vocês confiam em mim, né? Imagina, vocês estão aqui numa sexta-noite, pleno feriado, imagino que vocês gostam de ouvir o que eu falo. Então, vamos lá, vai, 1.000 padrinhos. Vamos chegar nisso. Entrem lá, enfim, vamos engrossar esse número aí, porque a gente precisa chegar nisso logo. Porque aqui ele está chutando. Então, realmente, eu não consigo falar com a propriedade que eu gostaria. Eu só uso os 40 anos de janela que eu tenho. Então é isso, gente. Eu não sei exatamente para onde estamos indo. Vamos esperar as próximas notícias, né? Quem vai ser o técnico? Vamos esperar a diretoria definir. O Rogério Silva pergunta, e o Gagliotti? Qual a parcela de culpa que ele tem? No limite, toda. Todo o mérito e todo o demérito, no limite, sempre é do presidente. Então, quando ganha, mérito do presidente, quando perde, é demérito do presidente. Porque é ele, no fundo, que tem que estar fiscalizando tudo. É ele que tem o voto do torcedor para definir quem vai, quem fica, quem sai, quem entra. Então, a culpa é toda dele. No limite, a culpa é toda dele. Só que eu acho que, como eu repito, eu não acho que a gente está vivendo uma hecatombe. Eu acho que a gente está vivendo uma turbulência violenta. Mas, volto a falar, se você perguntar para qualquer imprensa, para qualquer pessoa, não precisa ser imprensa, fala 5 caras, 5 times favoritos para o ano que vem. 5. Palmeiras está no meio de qualquer lista de 5. Tá? Então, não é uma hecatombe. Hecatombe, ele vai cair para a segunda divisão, né? Que nem tem um monte de time aí, inclusive o do Alisson aí tá, né? Perigando cair para a segunda divisão. Ex-jogador do Palmeiras já disse. Ah, mas você tem que falar nome, cara. Se você não falar nome, nem dá para continuar. O time está precisando urgentemente de um centroavante. O nosso problema hoje não é treinador, não temos atacantes. Os que temos não servem. Então, agora, muda o técnico, é sempre isso, né? Ah, muda o técnico, agora o cara vai fazer o cara render. O Borja não rendeu com o Eduardo Batista e não rendeu com o Cuca. O Daverson, né, bem meia boquinha, né? Eu admito para vocês que eu fiquei um pouco empolgado com ele nos primeiros jogos, mas não é nada disso, né? Não é nada disso. Você vê com bons olhos um técnico estrangeiro ou acho que é sempre muito arriscado fazer esse tipo de... Acho que é muito arriscado, Rodolfo. Acho que é muito arriscado. Jogador brasileiro tradicionalmente tem resistência a técnico estrangeiro. Então, assim, o nome que tava porra bombando era o do Rueda. Você vê, o cara tá no Flamengo, não tá fazendo porra nenhuma, né? Antes do Rueda, nossa, o Sampaoli, né, que pegou a seleção do Chile, não sei o que, pegou a seleção da Argentina, quase que não classifica os caras pra Copa. Imagina o cara, esses caras aqui no Brasil, né? O que ia acontecer? Então, aí o Gareca. Gareca, puta trabalho no Chile. Veio aqui no Palmeiras. Né? Tudo bem que ele não tinha a bala que a gente tem hoje. Mas também não era mendigo. Ele pediu lá os jogadores dele e foi atendido. Não rolou. Então, assim, cara, eu até gosto da ideia de técnico estrangeiro. Eu acho que os técnicos brasileiros estão... Eles não têm criatividade, eles... ficam todos presos sempre ao mesmo esquema, é um esquema da moda. Então, de uns 3, 4 anos para cá, é 4, 2, 3, 1. Todo mundo joga nesta porra desse esquema hoje. Né? Com pequenas variações, sabe? Ninguém ousa. Até porque, se fizer diferente, enfrenta resistência. É chamado de professor Pardal. Pô, todo mundo joga desse jeito, por que que esse cara joga diferente? Tem isso. Torcida tem culpa, imprensa tem culpa. Então, aí vamos filosofar? 7-1. Aí o resultado disso é 7-1. Então, o futebol brasileiro vive uma crise. Uma crise violenta. O Tite, ele vive numa bolha. Ele conseguiu sair dessa caixinha. Ele está isolado do resto do futebol brasileiro. Então, isso foi uma das poucas coisas que o Noriega falou ontem na transmissão, que eu concordo. Que o futebol, a seleção brasileira não representa o futebol doméstico brasileiro. Parece que é outro país. Não, a seleção alheia ao futebol brasileiro. O futebol brasileiro está muito feio. O Campeonato Brasileiro é um dos mais fracos que eu me lembro de ter visto. Sabe, eu não falo só pelo Corinthians, que é o time que está na frente, que é uma bosta de time. Mas você pega os 5 primeiros, ninguém está jogando nada. Porque está jogando porra nenhuma. Então, o Palmeiras está inserido nesse contexto de mediocridade. Mediocridade no sentido exato da palavra. Aquela coisa mediana, aquela coisa. Sabe? Só que o Palmeiras tem potencial econômico, estrutural, administrativo, para, sabe, dar um pulo, dar um salto. E a oportunidade está aqui agora. Né? Naquela coisa, nas crises que surgem as grandes oportunidades, é a chance do Palmeiras fazer um negócio diferente. Dá para fazer. Mas tem que acertar, tem que pegar os profissionais certos e tem que blindar a academia de futebol. Senão não adianta. E o que a gente viu do ano passado para este ano foi um retrocesso. A academia de futebol deixou de ser blindada. Então, pode ter sido, sim, uma das razões desse declínio. Outra razão muito grande chama-se Gabriel Jesus, claro. E outra razão muito grande foi interrupção do trabalho. Né? E outra razão foi a perda do Moisés por metade do ano. Pô, são pilares, né? Eram pilares da campanha do ano passado. Gabriel Jesus, Cuca e Moisés. Destruído. Mas, enfim, a blindagem da academia de futebol faz parte desse contexto. Então, precisamos fazer isso, precisamos rever essa condição da academia de futebol e precisamos trabalhar com profissionais que tenham respaldo para tentar fazer algo diferente, para que o Palmeiras seja o que se propõe a ser, um time acima dos outros. Que traduza dentro de campo o que já é fora de campo. Fora de campo, o Palmeiras está sozinho na liderança. Administrativa, financeira, está uma beleza, tudo funcionando. O que falta para os caras jogarem bola? Não acho que a diretoria, disse o Mauro, não acho que a diretoria não quer o Valentim de técnico eventualmente, senão porque raios manter o Valentim. Mas eventualmente sim, para tapa buraco, para interino, não para ser. Senão para que raios manter? Para ele ser a referência. Tem que ter um profissional que seja sempre a referência quando tem mudanças. Essa é a importância dele. É mais ou menos o que o Milton Cruz fazia no São Paulo. Joseudes. Só saberemos se vai dar certo ou errado se tentar. Deixa ele até o fim do ano e avalia. Não, senhor. Não. A gente vai perder tempo. Não é hora de fazer teste. É hora de chamar o cara para vir resolver. Senão a gente vai perder tempo. A gente já tem que montar, pensar no ano que vem a partir de já. Se encarar esse período entre outubro e dezembro como teste, a gente vai começar em janeiro da estaca zero. A gente não pode sair da estaca zero em janeiro. A gente já tem que estar com o pau lá dentro. Alexandre Guimarães, lembra que eu falei que o Valena não lembro, cara, não lembro o que vocês falam, não é por desprezo, é porque muita gente fala muita coisa e eu realmente não consigo lembrar. Ah, que eu falei que o Valentim deveria ter sido efetivado no fim do ano passado. Pois é, tenho a impressão que a diretoria vai fazer isso agora se ele for bem até o término do brasileiro. Isso se ele for até o fim do brasileiro, que eu duvido. Para mim, ele não passa de dois jogos aí. Já tem que chamar um cara novo rápido, rápido. Não é, viu, Vinícius Boar? Não é. Não estamos em ambiente de patada hoje. Hoje está sem aquela veia cômica. Né? Não adianta falar de Valdívia, de Filipão, essas alturas, porque não vai ter patada por isso. Hoje é um dia sério, um dia meio de luto. Aliás, vou falar para vocês. Eu fiz o pós-jogo ontem à noite. Logo que acabou o jogo, vocês devem ter visto, saiu bem rápido. Acho que antes da meia-noite, eu já tinha saído. O jogo acabou às 11, era 11h40, já estava feito o pós-jogo. E publiquei, fechei o computador, fui fazer minhas coisas. Acordei hoje, né? Hoje, dia morto, sem trabalho. Só fiquei vendo filme hoje. Vendo filme, tomando uma cerveja. Não vi nada, não abri nada. O Cuca foi demitido 1 da tarde, 1h30 da tarde. Eu só fui saber agora, 7h30 da noite. Quando eu resolvi, abri o computador e falei assim: agora vamos ver o que que eles estão falando. Cuca caiu. Puta que pariu, puta susto. Então eu fiquei meia hora pensando, tentando botar as ideias no lugar para vir fazer o periscato aqui para vocês. Para mim foi uma surpresa, né? Mas ao mesmo tempo que dá a tristeza, né, de tudo que está acontecendo, né, da decepção, de, sabe, tudo vai dar, tá tudo dando errado e era para dar tudo certo. Mas ao mesmo tempo, toda vez que troca o técnico, renova a esperança. Então você começa a pensar que o Borja vai finalmente vai começar a jogar. Você começa a pensar que, sabe, quem não estava correndo vai correr. Que o Felipe Melo vai voltar a ser um cara que, né, corresponda à expectativa também que a gente criou em cima dele. Ele ganhou uma queda de braço bem importante, inacreditavelmente, né? Me dá uns Valdívia feelings, sabe? Jogador que começa a tomar conta do espaço. Com a diferença que ele está sempre à disposição, está jogando, né? Outra coisa. Uma semelhança apenas. Bom, enfim. O Thiago está falando que o presidente não tem culpa. Trouxe um técnico de nome vencedor. O problema é que o time está todo falho. Não tem centroavante, não tem laterais e a defesa não está 100%. Cara, quem chamou o técnico foi ele. Todo mundo queria, mas quem assinou foi ele. Quem trouxe o Borja foi ele. Todo mundo queria, mas quem assinou foi ele. A responsabilidade é dele, cara. Sabe? A coisa não está andando, é a responsabilidade do presidente chegar no técnico e falar: ó, não está andando. Está uma bosta. Melhora isso aqui. Já. Responsabilidade dele. Keno terá mais oportunidades com o afastamento do Roger Guedes? Talvez. O Keno não é um cara que está posto de lado no elenco, não. O Keno tem entrado bastante. Olha lá, fora Mano Retranqueiro, já tem nego falando aqui. Né? Então, nem chegou, já estão falando fora. Evair de técnico, não, Mauro. A gente precisa de técnico, não de aventura. O Evair tem uma carreira de técnico em times pequenos de Goiás e do Piauí. Você quer trazer ele para treinar o Palmeiras só porque ele fazia gol quando ele era jogador? Mauro, por favor, meu velho. Puta que pariu. Roger Guedes sempre faz a escolha errada. Não concordo. É só você ver os números dele, são excelentes. Ele é bom jogador. Ceifador seria bom nome para 18, com Lucas Lima no meio do. Cara, assim, mais do que nunca, nessa mediocridade que está o futebol brasileiro, vale muito mais você conseguir um encaixe do que pegar uns puta nomes e tentar fazer jogar. Vê o time do Flamengo. Tem um monte de nomão, né? Guerreiro, Everton, Ribeiro, Conca, Diego. Deu a liga? Não deu. Vê o time do Corinthians. Tudo bem que não tá jogando nada agora, mas deu uma liga espetacular no primeiro turno. Teve ajuda de juiz, mas estavam jogando bem, inegável. Bem não, estavam sendo eficientes, estavam sendo matadores, estavam indo lá ganhando, indo lá e ganhando. O saldo de gols dele é 23. É um puta saldo de gols. Faz e o que faz versus o que toma, é grande. Então justifica os caras estarem na ponta. Eles abriram no primeiro turno, agora eles estão na mediocridade, estão igual a todos os times. Se pegar a tabela do segundo turno, tá, puta, tá bolo, eles estão no meio do bolo. É, mas eles fizeram por merecer. Deu a tal da liga. Então, o futebol hoje é você conseguir fazer um time da liga. E ele não necessariamente precisa ser um time com um monte de nomão. É, um time com um monte de Moisés que funciona, que dá a liga, que dá o encaixe, é suficiente para ganhar o brasileiro. Esse brasileiro medíocre. O que o Palmeiras tem que mirar? O Palmeiras tem que mirar. Fazer o que o Flamengo faz, pegar um monte de jogador de nome e fazer jogar. Um puta de um técnico, blindar, dar tranquilidade, um cara que saiba motivar, sabe, que pegar um monte de cobra criada e fazer virar um grupo de jogador de futebol campeão, coisa que o Rueda não está conseguindo fazer, até porque ele é estrangeiro, acabou de chegar, é difícil, né? É coisa que nenhum outro time tem, né? No Atlético Mineiro é uma coisa, um monte de cobra criada ali, botaram o técnico da seleção sub-20, que é formador de moleque, para gerenciar os caras. Se fuderam, né? Então, tem que acertar. Tem que fazer o que o Cuca conseguiu fazer no passado. Deu a liga. Ele fez aquele time jogar mesmo com um esquema doido, de cara de ponta perseguindo o lateral. Deu certo. Funcionou. Enquanto os jogadores estavam fazendo por onde, fazendo o que ele queria, com vontade de fazer, funcionou. Parece que essa vontade não era a mesma agora. E por isso que espanou. Qual será o próximo técnico, na sua opinião? Falam muito do Mano, é um nome que só se fala no nome do Mano. Mas eu não sei. Alexandre Penteado, não é lugar para você fazer isso aqui, cara. Tá? Então eu vou te banir, tá certo? Para você largar de ser bobo. Gustavo Nuti queria o Jair Ventura. É um nome bom, cara, mas e se ele não der liga? É um risco que a gente vai correr com todos, tá? Então eu acho que todos os nomes que estão sendo falados aí em paralelo, Abel, Jair, todos têm vantagens e desvantagens. A diferença é, o cara vai chegar e vai dar liga. A gente só vai saber quando ele pegar a mão. Aí tem aquela coisa, né? Quem tem mais chance de fazer da liga? Tem isso. Everton Carletti fala assim: na verdade, esse presidente. Quando você começa falando na verdade, já começou errado, né? Porque parece que você é o dono da verdade. Você não é, é a sua opinião. Na sua opinião, esse presidente é um banana e não sabe o que faz e não tem planejamento. É, então. Fala que é um banana, você tem que conhecer muito lá de bastidor de Palmeiras. Não sei se esse é o seu caso, né? Ó, boa pergunta aqui do Renan. Como sair da mediocridade mandando o técnico embora a cada 6 ou 8 meses? Difícil, né? Também acho. O Paulo Nobre sabia blindar. O Gagliotti dá trela para a turma do Mustafá, disse o Vinícius. Então, não é questão de saber blindar ou deixar de saber blindar. A questão é ter bala para conseguir blindar. Ter cacife para conseguir blindar. Ter cacife para peitar o Mustafá e seus apadrinhados. O Paulo Nobre, ele respeitava o Mustafá, sentava com o Mustafá, era, de certa forma, orientado pelo Mustafá, mas a palavra final era sempre dele. Paulo Nobre. Porque quando precisava falar grosso, ele falava. Porque ele podia. O Maurício, ele não tem o cacife que o Paulo Nobre tinha para poder fazer a mesma coisa. Então, a gente não pode falar de bananice do Maurício Gagliotti enquanto ele não tiver o mesmo cacife político que o Paulo Nobre tinha. Então, é isso que vocês têm que entender. É muito rasa essa análise que vocês fazem. Ah, é banana, ele não peita. Tem que entender as razões, tem que entender um pouco mais do cenário político do Palmeiras para fazer esses comentários. Você pode comentar o que você quiser, mas vai ser um comentário raso, né? Muito empresário, técnico é o mesmo culpado, está dizendo o Jefferson. É outra coisa que fala. Ah, porque não sei quem leva grana. Ah, porque está levando dinheiro. É aquela coisa, cara. Se a gente põe um diretor amador, tá tudo errado porque é o friso, porque é amador, porque não é do ramo. Se a gente põe um profissional, ah, porque esse cara tá levando grana, nunca vai estar tá bom, sempre vai ter alguém falando alguma coisa. E sem saber, né? Ah, tá levando grana, mas qual é a prova que você tem que ele tá levando grana? Qual é a prova que você tem? Então é muito fácil falar e ficar inventando merda, né? Ah, o Matos tem esquema com não sei quem. Ele pode até ter. Né? Mas o que importa é que ele está entregando. Esse ano ele deixou um pouco a desejar. Mas ele foi lá e conseguiu os jogadores que ele queria. Ele segurou o Mina. Ele fez uma porrada de coisa boa. Ah, na hora de buscar outro centroavante, ele trouxe o Daverson. Bom, não, realmente não foi uma boa, né? Um bom tiro. Mas qual seria o nome melhor? Naquele momento, vocês lembram como era aquele momento, aquela época? Todo mundo metendo o pau no Borja, o Borja tudo pra cá, bosta, contrata o centroavante, contrata o centroavante. Aí trouxe o cara do Alavés que meteu o gol no Real Madrid e no Barcelona. Todo mundo, boa, Matos. E aí era só o Daverson. Mas aí que tá, é muito fácil falar depois, mas na hora ninguém fala. Precisou de mais um centroavante, ele foi lá e buscou. Ah, devia ter buscado o melhor quem. E quem garante que esse outro ia chegar aqui e ia dar certo também? Se o time todo tá errado. Então, agora é uma grande chance da gente ver esses jogadores que não estão rendendo nada na mão de outro cara. Aí vocês ficam perguntando, o que você acha do Abel? O que você acha do Jair? O que você acha? Cara, todos têm pontos positivos e todos têm pontos negativos, cara. Valentim, Isdemir, Jorginho Cantinflas. Boa, George. Cara, não tem nada de contratar o Mano para vir em janeiro. Tem que ser para já. Tem que ser para já. Não podemos esperar janeiro. Kleberson está apostando todas as fichas no Mano. Aí tá pulando aqui. Aí não consigo ler. Então, os caras, o Thiago Bonarelli, Fábio Moura, um abraço. Aí tem que falar isso que o Jorge está falando também. Tem muito jogador que está jogando muito menos do que ano passado. Porque ano passado jogava pra caralho e esse ano não tá essas coisas, né? Então, nominalmente, Tchê, Dudu, Jean, Moisés. Concordo com você, cara. E até o Mina entra nesse rolo aí também. Renan Antonelli pergunta se 2017 pode se comparar a 95. Eu até fiz um post sobre isso. Sim. O Carniele aqui está falando que o Dudu perdeu aquele gol, tem algo podre do chiqueiro. É, não, não acho que foi de propósito. Eu acho que foi displicência, coisa que a gente não está acostumado a ver ele fazer, mas não acredito em coisa deliberada para derrubar, não. Não acredito. Não do Dudu. Fabiano Fernandes, você deve ter entrado um pouco depois, eu já respondi essa sua pergunta. Eu acho que pode ser sim. Mas não a ponto de errar um gol na cara do gol de propósito. Daí é sacanagem, né? O Celauco pergunta: se eu tivesse o poder na mão, o poder e a caneta na mão, quem eu escolheria de técnico? Difícil, cara. Difícil porque, assim, tem muito a ver com a disponibilidade. Tem muito a ver com quanto o cara vai pedir. Tem muito a ver. Tem um monte de variáveis, tá? Lógico, o céu é o limite, não tem barreira. Eu ia lá e pegava o Guardiola, pegava o Ancelotti, estava desempregado, inclusive, pegava o Mourinho, Mourinho não, que ele é retranqueiro, pegava o Klopp, pegava esse Klopp é louco, né? Eu acho ele legal. É difícil, cara. Não, o Carniele faz a mesma pergunta. Difícil, cara. O Douglas falando que quem está saindo fortalecido nessa história toda é o Felipe Melo. Sim, eu já mencionei isso. O Luiz faz uma observação que é triste, mas é verdadeira, que no final das contas, resumo do ano, Felipe Melo ganhou a briga de egos com o Cuca. Eu não sei se foi uma briga de egos, né? Foi um. Porque não é uma briga, cara. Um subordinado não pode entrar em briga de ego com um superior. Foi uma queda de braço que jamais poderia ter acontecido. E isso é culpa do presidente. Isso, para mim, é responsabilidade do presidente. Não ter detectado isso. E os olhos do presidente são os funcionários dele que têm que avisar que isso está acontecendo. Então, no limite, é sempre. É culpa do Cícero, é culpa do Matos, mas no limite, é culpa do presidente, cara. Por quê? Porque ele é o superior, ele é o topo da cadeia. Se fosse o Paulo Nobre que estivesse ocupando essa cadeira, tivesse acontecendo isso, culpa do presidente, culpa de quem quer que seja que esteja naquela cadeira. Todo mundo dando palpite aqui. O Jair é um bom nome. Todos são bons nomes, cara. Você acha que o Mano vai dar certo? Eu acho que não, cara. Mas torço para dar, se vier, né? Não é o caso de perguntar aos jogadores que eles querem, porque o que parece os jogadores jogam quando querem. Não, cara, você não pode dar esse poder aos jogadores, né? Porque senão é assim. A gente escolhe quem chega e a gente escolhe quem sai. E aí vira aquela coisa de, sabe. Grupo sem comando. Não pode. Volta Paulo Nobre, volta Paulo Nobre, fora Mano. Aí. Fora Mano. Sem o cara ter chegado, a gente já vê fora Mano, fora Mano, fora Mano. Esse coro fora fulano na torcida do Palmeiras me parece contraproducente, disse o Thiago. Corre o risco de nos equiparar à torcida do Xerim. Cara, eu vou lembrar uma história aqui quando o Gareca foi contratado. Então, isso já faz 3 anos. Eu fiz uma brincadeira no Twitter. Quando falaram, é o Gareca, anunciou. Aí eu escrevi, a primeira coisa que eu escrevi é, como que é burro em espanhol da Argentina, né? Em portenho. Como que eles chamam o técnico de burro lá na Argentina? Aí muita gente interpretou esse tweet como eu cornetando o Gareca sem ele nem ter chegado, querendo já chamar ele de burro. O que eu queria falar com aquele tweet é que vai passar um mês, dois meses, já vai ter gente chamando ele de burro, não importa o que ele faça. Não importa o que ele faça, o próximo técnico do Palmeiras, seja ele quem for, vai ser chamado de burro. Isso é a nossa torcida. A nossa torcida é fodida, cara. A nossa torcida é foda. A nossa torcida arregaça. Mas a nossa torcida é chata pra caralho. A nossa torcida é pau no cu pra caralho. É, são dois lados da mesma moeda que, sabe, são tão distintos. Dá tanto orgulho, dá tanta vergonha, às vezes, da torcida do Palmeiras, ao mesmo tempo. É, e essa coisa de, sabe, de... Puta que pariu, cara. Dá uma raiva, às vezes, da nossa torcida. Tá no meio da arquibancada, ele tá no jogo, os caras jogando contra. Puta, dá muita raiva. É, eu concordo com isso que você falou, Thiago, sabe? Então, o próximo técnico vai ser chamado de burro. Mais cedo ou mais tarde, e provavelmente mais cedo. Vai ter gente chamando de burro. Vai ter gente chamando de burro assim que assinar. É, quem está esperando patada, aquela veia cômica, hoje não vai ter, gente. Não estou no clima, não. Acho que vocês compreendem. Gabriel Furtado da base. É mais jogador que o Thiago Santos? Não dá para falar, né, Rogério Silva? Gabriel Furtado é um menino que entrou bem em dois, três jogos que ele teve oportunidade, mas não mostrou que veio, né? Não tem quantidade ainda para avaliar. A alternativa ao Daverson era o Diego Souza, que tinha muita gente xingando, né? Muita gente querendo o Valentim. É engraçado isso, cara. Tem gente falando de eleição. Vamos esperar chegar mais perto, gente. O cenário político ainda é muito nebuloso. Falta mais de um ano para eleição. Ainda é muito cedo. Queria agradecer os padrinhos aí que estão reconhecendo o nosso trabalho, estão com a gente. Hoje eu fiquei fora, como eu já disse, hoje eu não quis nem saber de nada, eu estava deprimido hoje, fiquei vendo filme tomando uma, sabe, para relaxar, porque eu acordei deprimido, sabe, você acorda triste, a tristeza, eu falei, puta, não acredito que aconteceu isso, antes da demissão do Cuca, eu nem sabia, eu já estava triste, eu falei, eu não quero saber de nada hoje. Eu sei que tem leitor querendo saber o que eu estou pensando. Eu falo, ah, vai ter periscaço de noite, eu falo tudo à noite. E aí, de tarde, sai essa bomba. Né? Puta que pariu. Foda. Ah... Aí o Kleber Antônio veio perguntar sobre o escudo do Palmeiras no Allianz Parque. Incomoda não ter... Ah, Rafael Rampinelli aqui tem uma mensagem otimista, né? Vendo a trajetória de 5 anos para cá, de como a gente estava no limbo e agora como a gente está, apesar de tudo, no topo. Eric Monteiro sentindo o cheirinho de Reinaldo Rueda, pelo amor de Deus. É mais um que seria interessante, né? Porra, já pensou o Borja na mão dele? Guerra e Borja na mão dele? O cara tá indo mal no Flamengo, de repente o Matos vai lá e puxa ele de lá. É uma possibilidade, cara. Mas seja quem for, seja Rueda, seja Mano, seja Abel, seja puta que pariu, tem que ser logo, tem que definir. O técnico do ano que vem é o senhor fulano de tal. Fechou. Todo mundo querendo saber quem eu escolheria. Não sei, gente. Eu acabei de saber que o Cuca caiu, cara. Não, não pensando nisso. Todos remanescentes de 2016 estão jogando menos em 2017. Então, aí que tá. Aí fica a reflexão final. Todos estão jogando mal porque o grupo está mal, porque é um problema coletivo ou é uma soma de individualidades que está indo mal. acho muito mais provável que é o coletivo, né? O coletivo não funciona e aí as individualidades não conseguem render o que conseguiam render. Então, não funcionou, cara. O Palmeiras teve todas suas bases, seus pilares de 2016 ruídos. Repito, jogadores, Gabriel Jesus e Moisés. Só o Dudu permaneceu no mesmo nível. Então, Gabriel Jesus não teve. Moisés, contundido. Perdemos o técnico, recontratamos o técnico, duas rupturas. A academia de futebol virou uma bagunça. Cai mesmo, cara. E aí, como é que você quer que as individualidades continuem rendendo no mesmo nível do ano passado? Então, acho que é isso, que é essa lição que fica, né? E estamos planejando 2018 que essas lições sejam aprendidas. Pessoal, muito obrigado. Hoje bombou, né? Hoje bombou, acho que foi a maior audiência da história do Periscatos. Quero agradecer a todos vocês pela companhia. Renovar o convite para vocês se tornarem padrinhos do site. Então, www.padrim.com.br/verdazo. Para eu poder estar lá, vendo de perto e respondendo aqui para vocês com muito mais propriedade do que eu já tento fazer desde que a gente começou esse trabalho. Valeu! Pessoal, um abração. Domingo tem jogo, né? Não para. E segunda-feira a gente tem mais um Periscato já com o rescaldo de tudo que está acontecendo. Valeu! Até segunda, pessoal. Um abração.